50G80 Coto Produções, Canela Fina Crew 2013, é fala pra essa diva, vê se descreve que é sobre tantas vidas, são várias vidas. Fala pra essa diva, vê se descreve que é sobre tantas vidas, são várias vidas. Pra nocautear, pra nocautear. Pra nocautear, vai, vai, vai, vai. É só pro meu falante. O gorila ficou sem dedo. Culpa dos moleque abusado que chegaram mais cedo. Da sessão de descarrego com a língua mordida. Atravessado no Dorflex, vodka colorida. Será que deve ser como a roda roda? Atenção na desossar no corte que te degola. Chuva forte caindo lá fora. Passarinhos cantam ao sinal da aurora. Ei, bandida, vem trazer minha cangumela. Vai lá e tira a castela na baia do Danetel. Quebrando espelho, manja, esbanja várias ganja. Dançar na brasa, goza, vem na nifeta, teza. São coisas da vida, madrugas esclarecedoras. Assombradas por bruxa massa, trepados sem suas vassouras. As mães protetoras, sabendo os filhos que abusam. E reza pra que eles voltem antes do canto da coruja. Que o galo não trampa mais, conheceu a gandaia. Foi trombar a Mary Lou de salto alto e mini saia. Na beira da praia, eu pude entender. Fala pra essa diva, vê se descreve que é sobre tantas vidas, são várias vidas. Fala pra essa diva, vê se descreve que é sobre tantas vidas, são várias vidas. Pra nocautear, pra nocautear. Pra nocautear, pra nocautear. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Deixa a música estranhar. Bafo de angu, sem blu, blu, blu, sem blá, blá, blá, despencar. Revive o grito na bique, no clique da casa chique. Hilux, arrancar do chip, com chapa no piquenique. Velho do porto, portar, o mestre o tempo é cortar. Estranha vida, portar, os corpos mexem as cortar. Roubando brisa, desliza, inseto para brisar. Liberte-se do sanguessuga da selva de mármore. A trepadeira é linda, mas pra viver condena a árvore. Direto de Marte, ajuda estava a caminho. Se assustaram com os pedaços, correram de volta pro ninho. Com medo sozinho, qualquer bicho fica feroz. Esqueceram os moleque doido, agora segura nós. Seguindo a rota, sem bússola na trajetória. Em meio ao mal, o risco é se afogar. Não é por joiar, muito menos por diamante ou prata. No mares, mais um pirata. Em busca da carta não encontrada dentro da garrafa. Mas a caminhada nunca para, e nós dispara como um trem bala. Sofrimento tem de monte, mas não se abala. E com o tempo a vida se transforma em palavra. Palavra, palavra. Fala pra essa diva, vê se descreve que é sobre tantas vidas, são várias vidas. Fala pra essa diva, vê se descreve que é sobre tantas vidas, são várias vidas. Pra nocautear, pra nocautear. Pra nocautear, pra nocautear. Alô, tem como mandar uma coca grande e 4x bactéria? Aqui no estúdio do japonês. Tá bom.